Ah, hoje? É. Aí eu mesmo cheguei a me falar, mas vai ter coisas. assim, a gente de algum outro lugar vai ganhar. Assim, se você tá olhando, mas não, não desse jacinto, desse lugar. Não, assim perdido com aquela palavra que ainda. Thank you. Eu não queria, mas saiu, saiu, saiu, saiu, saiu, saiu, saiu, e assim saiu, é isso, saiu, saiu. se é um discurso assim, que está estabelecido com uma breve razão, ele me dizia assim, no fundo do meio, de tudo aquilo, Alessandro, e de tudo aquilo que estava sendo falado, que estava berrado, assim, destruído naquele momento, Alessandro, e de tudo aquilo que era uma paranoia assim, destruído naquele momento da razão, mas tudo aquilo era razão, razão e contínua dele continuar insano, e por ele ser insano e continuar insano naquele momento, é que ele podia definir tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo que era falado. Mas eu sei assim, dessa maneira assim, veio, quieta. Mas eu sei que tudo aquilo que ele me falou, que eu sei, eu consegui tirar também, sabe, ele sai daquela maneira assim, ó, pão. Ele perdia naquele momento a sua temor, a sua textura, a sua qualquer coisa. gente de novo vai saber que é a hora de falar sobre aquela mulher. Aquela mulher que há 2 dias atrás estava aqui como uma louca, não dizia nada, sabe? Putz, putz, putz. Ela me ama assim, me deu luz, translúcida, quero dizer, não sei. Thank you. E aquela criança toda da porra, não era aquela luz ilustrante, riscante, calada, cega, louca, agora, e é tão pouca lição, pra onde se olhar lá, agora, e dirá que não, foi cuspe, foi porra, foi nada, foi agora, foi agora, foi. Morra agora. E aquilo. É tudo que ele queria falar agora. Mas agora. Que é de porra. Nada. Nada daquilo. Pode pedir que você. Por isso eu dizia que o agora. Ele que outrora é.